Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious, son? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Bonjour, bonsoir, le Quadrincast Tupi. Olá, tropa Quadrincast. Hoje nós vamos falar do personagem francês de mais sucesso, o Mickey da França. Hoje a gente fala do gaulês irredutível Asterix. Aqui é Vitor Azambuja, o ano é 2014 e toda a porosfera foi conquistada. Toda? Não, o Quadrincast continua irredutível. Eu sou o Ricardo Sorvillo e eu quero ver alguém usar de frase de abertura que os romanos são os neuróticos. Aqui é o Luiz Garavello e eu compus uma ode sobre esse Quadrincast, mas não me deixaram cantar. Aqui é Pedro Bossa e o Obelix não pode tomar a posição mágica porque caiu nela quando era uma criança. E como vocês podem ver, mais uma vez nós temos o nosso enviado especial na Europa, o nosso convidado Pedro Gervis Bossa, que vai nos ajudar a falar sobre Asterix, Panoramix, Obelix, Ideafix e mais um monte de outras coisas que a gente precisa consertar. Mas antes, vamos para a leitura de e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. E aí, tropeiros, mais um Quadrincast, estamos aqui para a leitura de e-mails do Quadrincast número 38. 48. Puta aí, tá vendo? Eu tô perdido no tempo, cara. Eu fico vendo o Doctor Who, cara, e eu não sei onde eu tô mais. A gente fica duas semanas sem ler e-mail, a gente se perde. Aí eu não sei mais onde eu tô. Então nós estamos na edição 48 para falar de Asterix. Tá certo? Eu não participei porque eu também dei folga, né? Apesar de estar gravando leitura de e-mails. Mas eu estou aqui com ele, que eu estou tentando tirar o recorde dele, mas eu não consigo. Ricardo Sorvillo. Você sabe que toda vez que você fala tropeiro, eu lembro de feijão topeiro, né? E gordo é uma merda, né? Somos dois, né? Porque eu também lembro. Então vocês já ouviram a voz dele, a entidade sobrenatural e tecnológica da Quadrim? Luiz Garavello, o nosso querido suporte. Sempre deu suporte. Primeira pessoa que foi contaminada por um vírus de computador e ficou gripado, o cara tá conectado realmente no mundo virtual, né? Tomara que isso aí não passe por Skype, senão eu tô fudido. Não, ele vai mandar um e-mail pra você e você vai amanhecer grávido no outro dia. Eu tô parecendo daqui a pouco eu vou vir pra aquele Kilgor, aquele inimigo lá do Flash. Só as memórias do Luiz pra saber, tipo, ninguém nem lembra quem é o Kilgor. Da Liga dos Esquecidos, aculando tudo isso. Um dia farei um Liga dos Esquecidos sobre ele. E é isso aí. E você que tá muito do lembrado, muito do sabido, sou muito bem informada, quais são os destaques do site www.quadrim.com.br desta última quinzena, desde o último Quadrincast? Que a gente tem que falar aqui do Quadrincast, o Quadrim cresceu, né? Desde esse ano a gente tem os textos, as resenhas, as colunas. E aí a gente tem alguns destaques aí que o Luiz, que é o cara que tá sempre antenado nas coisas, vai falar pra gente agora. Bom, é isso aí. Bom, acho que uma das principais mudanças que nós tivemos nessa quinzena que se passou é que nós agora também resenhamos revistas da Disney, né? Da famosa Editora Abril, que há tantos anos publica esse material da Disney aqui. E nós resolvemos tomar vergonha na cara, né? E parar de falar só de super-heróis, de cueca por cima da calça, e falar também de ratos, patos, cachorros e similares, né? É, o fato de ter o Super Pateta, o Super Pato, o Morcego Vermelho também não quer dizer muita coisa, né? Já tem lá no site, já saiu um resumão das mensais deles que saíram em abril, já saiu um especial do País dos Metralhas, e vai, já tem mais especiais vindo por aí, mais resenhas da Disney. E essa semana, como não poderia deixar de ser, né, já que nós estamos falando de Asterix, vão sair textos especiais sobre Asterix. Nosso amigo Ricardo Sorvillo tem um texto já montadinho, o top quadrinho das melhores histórias do Asterix, não é isso, Ricardo? Exatamente, tem um top quadrinho com as melhores histórias, segundo a minha humilde visão, né? E aí você vai ter seu espaço lá nos comentários, né? Se você, por acaso, não concordar com o meu top 10 lá. Ninguém nunca concorda com o top 10, cara. Top 10 isso é... Isso que é legal, né? É sempre polêmico, né? Porque ninguém nunca concorda com o top 10 de ninguém, né? O problema de listas é que ninguém tem a lista igual a do outro. Assim, impossível ser unânime a lista. É isso aí, mas isso que é legal. É. Então, assim, se você tem lá o seu espaço pra mimizar a respeito da lista alheia. No caso, agora, a lista da Asterix. Pra mim, Asterix, todos eles estavam no top. sempre tem aquele que alguém gosta mais, não tem jeito. É. E vamos ter outros textos Asterix. E essa semana, para quem não se ligou no site, né, por favor, saia do feed e entre no site de vez em quando, né, faz bem, dê hits pra gente. Tem uma entrevista muito especial que nós fizemos, né, nossa primeira entrevista internacional, onde nós entrevistamos ninguém mais, ninguém menos do que Marvel Wolfman, né? Se você não sabe quem é Marvel Wolfman, pega a sua carteirinha e sai daqui. Roteirista de Crise nas Infinitas Terras, roteirista dos Novos Titãs por uma caralhada de anos, e envolvido também no jogo DC Universe Online. Quer dizer, o cara é fera, né? É, o cara inventou o Lex Luthor empresário também. Todo mundo gosta. Aí, menos eu. Mas ele fez Crise e fez Titãs, então ele tem moral. Além dessa entrevista, né, internacional que nós fizemos, também estreou uma coluna, né? Onde nós falamos sobre encadernados importados. Aqueles que você não acha aqui nem a pau, porque não sai, né? Porque não trazem pra cá. A gente sabe que as editoras aqui têm algumas limitações, né? Muitas delas nem é decidido no Brasil que o brasileiro vai ler. É, muita coisa boa acaba não saindo, né? Tá aí o quadrinho importados pra trazer pra você resenhas pra ver se vale a pena ou não você passar o perrengue aí de procurar material importado, né? A primeira edição falou de X-Men The Hidden Years, né? A gente sempre convida, você que tá ouvindo aí o nosso podcast, visite lá o nosso site. Temos colunas semanais, tem a coluna do Facas com o nome de Amolando Facas, né? Amolando Facas, é um trocadilho do carilho, que já estão tentando me copiar, inclusive. Pessoas com sobrenomes afiados estão já querendo me goelar já. Ah, na internet tudo se copia, né? É. Nós temos também colunas como a do nosso amigo Ricardo aí, a Lai de Volta Outra Vez. Isso aí. Tem número novo pra sair aí por esses dias, imagino. E aí tem a minha coluna também, a Liga dos Esquecidos, onde eu falo daqueles personagens que você vai ler e vai dizer, puta, eu lembro desse cara. Ou não, né? Ou eu nem lembro, né, também. O Luiz tem uns caras que eu olho e falo assim, eu não lembro de ter visto esse cara em algum dia num gibi, cara. Eu acho que ele inventa. Então, eu acho que o Luiz inventa um desses caras. Eu acho que ele desenha e fala que saiu num gibi tal e a gente embarca. É tipo o Milton Neves inventando aquelas escalações de jogador, cara. Tem uns que, assim, eu tenho vergonha de lembrar. Tem essa também, né? Aqueles personagens que você lembra, mas você não gostaria de lembrar. Uma coisa que você gostaria de esquecer. Mas é isso aí. Então, pra quem estiver ouvindo, vá lá visitar o nosso site. Tem bastante coisa legal. A gente sempre tá fazendo resenhas de quadrinhos, de filmes, às vezes de séries. Tem as nossas colunas. Às vezes a gente posta matérias diferenciadas. É isso aí. Assim, o nosso site, ele é calcado muito em opinião, né? Mais importante que a nossa opinião é a sua. Então, participe. Comente no Facebook, no Twitter, nos comentários do site, participe, que assim, o conteúdo é pra você, é pra gente debater mesmo, né, a gente estender aí o nosso cantinho aqui da conversa, que é o podcast, pro site. Estão convidados. Mas é meu amigo Ricardo Sorvillo, tem a hora do jabá também, né? Sim, hora de jabá. Hora do jabá, que alguém tem que pagar as contas em casa, né? Sim, temos que pagar nossas contas, temos que manter nosso servidor, temos que continuar pagando nossas continhas aqui. E para pagar nossas continhas, vocês precisam nos ajudar comprando nossas camisetas lá da Fiction Corporation, né? É! Camisetas da Fiction Corporation, Quadrincast, nos nossos quatro modelinhos, do Ciclope Was Right, Superman Reino do Amanhã, Walking Dead, Ten Rings, todas elas lá aqui no nosso site, você encontra lá embaixo, pertinho do rodapé da página lá, você encontra, cai lá direto no site da Fiction, aquela qualidade da Fiction lá, 100% algodão, costura dupla, ombro reforçado, aquela qualidade de sempre, a Fiction sempre parceiraça nossa aí. Além de comprar as nossas camisetas, você pode comprar as camisetas lá da Fiction também, que tem aqueles temas bacanas lá de empresas, de filmes, de séries, quadrinhos, games, né? Que é super bacana. Então não deixe de visitar e comprar as camisetas lá. É isso aí, gente. E lembrando sempre que as camisetas da Fiction, além de serem super criativas, né? Você é uma camisa nerd que você pode usar sem vergonha em qualquer lugar. Também é um material de qualidade excepcional. Vale a pena aí você aproveitar. E a gente tem alguns ganhadores aí no nosso debate que a gente participou aí com o Marvel 66, com o Terra Zero e com o Cruzador Fantasma. Nós participamos aí, um pessoal ganhou a camiseta, nossas camisetas da Fiction. Tem umas fotos lá pra você que não acredita em propaganda. Vai lá ver o material mesmo em loco, que é bem bacana. Inclusive tem o Ricardo usando uma delas, né? Então é a prova que a gente fala que tem que estar todos realmente de todos os tamanhos. É isso aí. E agora para todos os tamanhos e todos os sexos, né? Porque agora também tem as versões para as mulheres, né? Camisetas em modelos femininos, baby look. É verdade, é verdade. Então agora tem baby look também, uma coisa mais tem feminina. Você não precisa mais cortar a sua camisa da Fiction, então ela já vem pronta para você, mulher nerd, sensualizar nos eventos aí, conquistar o seu nerd aí, né? Se eu for dar um único conselho que eu vou dar pra minha filha é case-se com o nerd, que o nerd de hoje é o chefe de amanhã. Já dizia Bill Gates. Luiz, onde foi que nossos queridos membros do Quadrincast se infiltraram dessa vez no nosso plano de conquista mundial? Bom, nessa quinzena nós tivemos uma participação da nossa amiga Nikita, né? Num podcast novo que tá surgindo, que um dos integrantes é o Juliano Lopes, né? O irmão do Léo, lá dos Ovos Zumbis, criou com mais alguns amigos um podcast chamado O Chá dos Cinco. Esse nome é sensacional. Parabéns, viu? O pessoal tem uma criatividade pros nomes que você fala, meu Deus, de onde o cara tirou isso? E você quer o plato de pé, né? É um podcast onde eles comentam notícias bizarras, né? E no episódio 3 teve a participação da nossa amiga Nikita lá. É que é um papo, deve ser um papo super equilibrado. Sim, é tudo sério, é muito sério, só que não. É, e eu vou aproveitar antes de a gente falar nossos e-mails de falar de um projeto legal, que fazia tempo que a gente não falava de projeto de catarse, mas eu acho que esse é bacana da gente mencionar. Vocês devem estar vendo aí pela mídia o projeto Leca, né? Que é as aventuras de Leca e suas amigas, que é feita pelo Paulo Henrique Machado, que ele é um homem de 45 anos, né? Que ele teve paralisia infantil, e ele mora desde a infância no Hospital das Clínicas. Ele tá fazendo uma animação 3D, é isso aí, o cara que não pode sair da cama do hospital por ter uma condição de saúde frágil, tá fazendo um projeto 3D. Além de ser um projeto muito legal, envolvendo aí os temas de inclusão, que é uma coisa muito interessante aí pra você ter, você conhecer, pra você mostrar para as pessoas deixarem de ser preconceituosas com esse tipo de pessoa, você tem também uma lição de moral que ele ensina pra todos nós, que às vezes reclamamos muito da vida, ficamos mimizando no Twitter, reclamando no Facebook, cara, é um cara que ele não tem saúde própria, que ele quer passar uma mensagem pra todos nós. Ele tava com o projeto dele é um valor até alto, um valor de 120 mil, que inclusive ele postou aqui uma planilha onde ele vai gastar todo esse valor. Até hoje, a data da gravação hoje, que é dia 27, ele tinha arrecadado apenas 8 mil reais. O pessoal começou a divulgar nas redes sociais, começou a divulgar aí nos grandes portais, e aí já chegamos aí a R$ 67.500. Ah, atualizando R$ 68.790. É isso aí, R$ 68.790. E faltam só 19 dias para acabar esse projeto. Então, o Quadrincast quer humildemente fazer a parte dele e pedir para vocês colaborarem, porque além de ser um baita conteúdo, alguém que merece realmente sua ajuda, é uma baita lição de vida para todo mundo aí que quer fazer alguma coisa, às vezes coloca a culpa no tempo, coloca a culpa na chuva, arregaça as mangas e faz. Então agora vamos ler os seus e-mails, certo? Quem é o primeiro e-mail, meu amigo Ricardo Sorvelo? Então, nós não tivemos e-mails, né? O pessoal gosta mais de comentar pelo site. O primeiro comentário que a gente teve aqui no episódio passado foi o Cláudio Boaventura, que ele fala do caso do Lanterna Verde, né? Ele diz assim, não sei se é tanto um problema da marca Lanterna Verde ou dos idiotas da Globo que não chamam um especialista em quadrinhos para falar sobre o tema, mas lembro que passando um dia por um cara com a camisa do Lanterna Verde, eu pensei, camisa irada, queria uma, pra logo depois lembrar, putz, a Globo falou pra todo mundo que o Lanterna Verde é gay, e não um lanterna de uma terra paralela. Agora deve ter muita gente de Lanterna Verde na parada gay, todo mundo associando uma coisa ou outra. Sou fã do Hal Jordan e não crio coragem para usar a camisa dele agora, pelo menos até rebutarem ele no cinema. Falando nisso, tá aí um bom tema para podcast, filmes que provavelmente mataram a franquia por um bom tempo. Vídeo maledito Ryan Reynolds. Ô Cláudio, eu vou puxar a sua orelha. Preconceituoso aqui, na verdade, é você. Acho que a gente tem que fazer essa leitura aí. Que você que tá com medo de usar a camisa do Lanterna Verde. A Globo fez até um pedido de desculpas público, dizendo que a informação estava errada. E na boa, se você falar que você também pensa que usar a camisa rosa é coisa de mulherzinha, e você falou uma palavra muito, muito interessante, que é medo de usar a camisa, cara. E uma coisa que o Lanterna Verde não tem é medo. Fica a dica. Eu tenho uma opinião muito particular sobre esse caso, até falei na época. Eu fiquei um pouco irritado porque isso, fora o fato da Globo, porque isso, a Globo caiu no fato da desinformação. A escolha da DC de fazer o Alan Scott ser homossexual, não seria um problema, porque a DC não teve coragem de fazer um personagem mainstream dela ser homossexual. Eu até falei na época que eu achava que, por exemplo, o Barry Allen podia ser homossexual, pelo próprio estilo dele, pela personalidade dele. Então todo mundo poderia dizer o Flash é homossexual e não teria menor problema com isso. Agora, o fato deles terem escolhido o Lanterna Verde para ser homossexual gerou uma desinformação, porque eles escolheram um de uma terra paralela e criou uma confusão em todo mundo que não conhece quadrinhos, e criou-se porque falou-se do Hal Jordan, criou quem não conhece, olhou o Hal Jordan. Quanto a ser ou não ser, isso concordo plenamente com o que o Facas está falando aí. Eu uso um anel do Lanterna Verde, eu tenho um anel do Lanterna Verde e não tiro para nada. Isso, entendeu? É verdade, eu tô aqui de testemunho, inclusive. Entendeu? Ele enfiou o dedo no anel do Lanterna Verde e não tirou mais, desculpa. Não tirei mais, exatamente. Então, não, nunca foi esse o problema, entendeu? Eu só acho que a DC não teve coragem, quis criar uma polêmica, sem querer assumir de verdade um personagem mainstream dela pra ser homossexual de verdade. Ela não, o que eu critico é essa falta de coragem que ela teve. É, o universo 952, cara, tudo poderia acontecer, né? Afinal de contas era um reboot, então justamente para você não repetir o que foi feito antes. Então nada mais coerente de você usar esse momento para você reposicionar alguns personagens. E antes que vocês me crucifiquem, gente, apesar de a gente gostar muito deles, são só personagens, não são gente. Exatamente. Viu? E mesmo que fossem, você deixaria de ter um amigo porque ele falou que é homossexual? O cara que cresceu com você, né? Não, é, claro que acho, não. Acho que não, né? Os quadrinhos ensinam pra gente justamente os temas heróicos, né? E inclusão, você aceitar os diferentes, está nesses temas, né? O X-Men mandou um abraço pra vocês. Eu acho que muita gente se incomodou ou não, e assim, eu acho muito... Por um lado, foi válido essa iniciativa da DC, que ela usou o poder da mídia de massa, que é as famosas informações pela metade, né? Pra poder promover o produto dela. Só que um tiro saiu pela culatra, né? Porque os fãs acabaram incomodados. Mas eu acho que tá na hora de nós fãs mesmos também olhar um pouquinho pro nosso umbigo e ver assim, cara, não tem nenhum problema nisso. É um personagem como qualquer um outro. Tem vários personagens muito legais aí que tem a tendência homossexual e nem por isso a gente tá reclamando. A grande questão é, o que me incomoda nessa situação toda é você usar esse tipo de artifício para promover uma história. No caso, é uma história boa. Isso tem que se mencionar, porque a história do James Robson no Terra 2 é muito boa. É a melhor mensal dos 952, inclusive. Pena que pelas notícias ele tá saindo do título, né? Exato, pelas notícias recentes. Mas assim, qualquer fã de quadrinhos que tenha a cabeça no lugar vai querer que pelo, esse tipo de acontecimento seja de uma forma natural, como foi o James Robson fez. Né, de uma forma totalmente despida de preconceito. O personagem é homossexual e pronto, isso não impede ele de ser herói, menos ou mais heróico. Ele é igual a todo mundo, né? Afinal de contas, você não persegue gente na rua porque o cara gosta de kibe ou de esfirra. Fica a dica. Certo, o Thiago Machado sempre vem com uma pérola no e-mail, né? E dessa vez ele desenterrou o espírito do Frank Miller, que a gente mencionou no último Quadrincast 47 sobre marcas e quadrinhos, né? Que teve muita gente que foi ver o Spirit procurando Sin City, isso é verdade. E ele até cita aqui que um amigo dele disse que procurou Sin City e achou Luna em Tunis. Quanto à namorada dele, que não foi procurando nada, porque normalmente namorada de nerd acaba se ferrando, né? Vai ver o filme que o namorado quer, ela curtiu. Inclusive, a minha próxima coluna aí, que deve ir pro ar por esses dias, fala sobre esse assunto. E ele falou, ele cita aqui, inclusive, algumas qualidades do filme do Spirit, né? Que ele é artisticamente muito bonito, mas ele é mal executado no básico, que é o roteiro. Fala, inclusive, que o Spirit sempre teve um tom muito forte de comédia, né? Mas que o Frank Miller não soube traduzir, que é bem a minha opinião também. Se você for procurando o Sin City, você não vai achar. Se você for procurar o Spirit do Will Eisner, também você não vai achar. Você vai achar o Ultimate Spirit do Frank Miller. Ele tem duas grandes qualidades. O primeiro é que a fotografia do filme é realmente muito bonita, muito legal. E, cara, as personagens femininas, não preciso nem comentar, né? Show de bola. A mais apagadinha ali é a Scarlett Johansson, então, pô. Reflita, né? Reflita. E o Thiago Machado também menciona que a gente, nós brasileiros, fãs de quadrinhos, deveríamos adotar um nome próprio para os nossos quadrinhos, né? Os italianos têm o fumete, os japoneses têm o mangá, os espanhóis têm o historieta, e ele quer que a gente levante a bandeira do gibi. Simplesmente, o quadrinho brasileiro ser chamado de gibi. A gente teve assim, a mente de todo mundo explodiu no último Quadrincast, quando a gente mencionou que gibi vem de graphic book. Eu fui ouvir depois e, puta, mind blowing total, cara. Cara, eu também não sabia, não. É um mind-blowing total. Então, assim, muito bizarro de você pensar nisso. Mas acho que todo mundo... Poucas pessoas da nova geração falam gibi, né? Mas a galera da velha guarda mesmo, né? É, mas eu falo gibi muito, assim. Ah, é. Vou ler gibi e... Eu vou ler gibi. É que gibi ficou mais ligado à revista física em si, né? Aquele formatinho... Aquela coisa tipo o formatinho da Mônica, da Disney, o formatinho que eram as revistas de super-heróis da época de Abril. E tem também o fator pau no cu e descolado, né, da galera. Tem uma galera que fala, eu não leio gibi, eu não leio quadrinhos, eu leio novelas gráficas. É assim, eu até gostei da ideia do Thiago, é que já existe o termo histórias em quadrinhos, né? Que já é um termo. Já é um termo nosso. Se você vê, por exemplo, em Portugal tem a banda desenhada. Na França é as bandes dessinées, né? Então, cada um já fala de um jeito, né? Ou já tem essas designações. Então, o nosso já é histórias em quadrinhos que ninguém mais usa, né? Teoricamente, ninguém mais usa. É, porque se você for mencionar o que os quadrinhos são, aí, que os comics são, o que o mangá é, arte sequencial, né? É, que quem... é o termo que o Will Eisner criou, vamos dizer assim, né? Exato, ele definiu todas definiu as... Definiu isso. Definiu tudo isso como arte sequencial, né? Mas o termo do gibi não é uma ideia ruim, não. Mas não, eu acho bem simpático. É bem simpático, né? Não é ruim, não, mas não sei se a maioria do pessoal ia abraçar, né? Às vezes a gente acha uma coisa e a nossa opinião não é nada perante o mar aí de opiniões. Vide aí o pessoal vendo BBB, Zorra Total, apesar de ninguém admitir, né? Vamos pensar um pouco. Tá sendo uma leitura de e-mails bem reflexiva hoje. E aí, Luiz, pra fechar um elogio aqui de um novo ouvinte, né? O Lucas... Mischiati Caselli. Mischiati, é bem italiano, né? Não, eu acho que ele é africano, pelo nome. é africano de Nápoles, provavelmente, né? Não, ele tem dois nomes com consoante repetida, é da Sicília. Se for da Sicília, tem família La Famiglia. Exatamente. É da Cosa, é aparentado com a Cosa Nostra. Oh, sim. O Lucas mandou uma mensagem assim, muito simples pra gente, dizendo, ótimo podcast, muito divertido. E fala que fluiu muito bem, né, aí com vários i's, né, no meio. Muito bem. Muito bem. E não sabe se é por parte da conversa ou pela edição. Mas eu acredito que seja um pouco dos dois, né, sempre. A gente agradece de forma geral, né. Como eu, com os editores e como os participantes, a gente agradece de forma geral. A gente sempre tem que tentar fazer o que o Daniel HDR chama de papo de boteco. E aí a gente agradece a quem retweetou, linkou, todo mundo que ajudou a divulgar o nosso Quadrincast. Lembrando sempre, vai lá se você ainda não deu o seu joinha, vai lá no facebook.com/quadrincast e dá o seu joinha, o seu like. E você também pode seguir a gente no Twitter, @quadrin, ou mesmo mandar um e-mail para quadrincast@quadrin.com.br. Fiquem ligados aí no nosso Facebook e no nosso Twitter, que vão aparecer coisas novas, conteúdos novos dos nossos participantes. Certo? Então vamos lá, peguem aí a sua poção mágica, vamos dar uns supapos e alguns romanos e vamos falar de Asterix. Esses quadrincasters são todos uns neuróticos. Porto Tactis, vai ser engraçado. Então tá, então vamos falar de Asterix. Ou, como quando eu era pequeno, eu achava que o Obelix era o personagem principal. Por quê? Porque o meu primeiro álbum do Asterix foi Obelix e Companhia Limitada. Ah, tá. E aí tá um Obelix bem grande na capa, assim. É. Por muito tempo eu achava que o Obelix era o personagem principal. Certamente é o que ocupa mais espaço na página. É, então. É o que mais tem destaque. E ele era o mais legal também. Quando tu é pequeno, assim, tu gosta dos personagens mais bonachões, assim, mais... visualmente engraçados. O Asterix era baixinho, não chamava atenção. Depois eu aprendi a apreciar ele. Pra quem ainda não conhece o Asterix, quem não teve infância, quem nunca assistiu um desenho animado do Asterix, ou até para quem assistiu aquele desenho animado que saiu mais recentemente, Asterix e os Vikings, dublado pelo pessoal do Pânico na TV. Meu Deus do céu. É, eu entrei em pânico quando eu vi, na boa. Aqui passou a versão europeia. Sortudo. Essa é uma daquelas horas que a pirataria é um dever, né? Pra quem não conhece, Asterix é um pequeno gaulês cujas aventuras se passam no ano 50 a.C., quando a Europa estava praticamente toda dominada pelo exército romano, então liderado por Júlio César. Apesar disso, apesar de ser um desenho com esse contexto histórico, o Asterix sempre primou por piadas muito atuais, né? Algumas até, se você não tem um contexto da história, acabam se perdendo, porque dizem muito respeito à realidade francesa. É questão de lidar com os anacronismos. Por exemplo, uma coisa muito comum nas aventuras é eles chegarem a Lutécia, que hoje é Paris, e encontrarem as ruas atoladas de carroças e engarrafamentos que não andam. Que a Paris, naquele tempo, os automóveis tinham começado a se espalhar na França e o trânsito estava um pesadelo. Eu vou te corrigir, Pedro, porque não eram engarrafamentos, eram anforamentos. Anforamentos, claro. Porque a ânfora era aqueles vasilhames que se botava vinho antigamente, né? Então ficou ânforamentos. Essa e outras piadas visuais e de jogo de palavras de Asterix, que é uma das coisas mais legais da série, porque você vai relendo, assim. Eu leio Asterix desde pequenininho, leio até hoje, e cada vez eu acho uma piada nova que eu não tinha entendido antes. Pode ser porque eu sou meio lento também, né? Tem algumas que se perdem completamente na tradução, por exemplo. Tem um momento em que no domínio dos deuses, em que eles vão negociar com o chefe dos escravos, que é um númida. O chefe romano tá falando grosso com ele e o cara responde: você não fala secamente com o númida. Só que em francês é: vous ne parlez pas sèchement avec un númida. Você não fala secamente com um úmido. Como essa tem trocentas, né? Que tu até olha assim, não, mas isso aqui tinha alguma piada aqui. Até porque é uma característica dos álbuns franceses. Como eles têm relativamente poucas páginas, em torno de 48, e eles saem um por ano, eles são muito bem trabalhados, assim. Então cada quadrinho tem ali, eu não digo nem que é easter egg, né? Mas cada quadrinho tem uma piadinha visual, né? Um jogo de palavras, alguma coisa assim. Se você olhar com atenção, se ler rápido, muita coisa passa batida. Fala o pessoal que é fã de revista de 22 páginas, que é um álbum de 46, tem poucas páginas. Não, mas não é uma crítica, pelo contrário, só um padrão de publicação que pra gente é estranho, mas que, como eu disse, acaba rendendo obras muito bem, mais bem trabalhadas do que as revistinhas mensais lá, que tem de 22 páginas. Há mais tempo fazendo e tal, mas isso é outra história. Mas quem são os autores do Asterix? Desde a primeira publicação, o Asterix ele é do Goscinny e do Uderzo, né? Exatamente. O Uderzo, ele era filho de imigrantes italianos, se mudaram para a França, nasceu na França. Desde pequeno, eu queria ser desenhista. E durante a guerra, não tinha muito como seguir carreira, chegou à maioridade logo depois da guerra, e começou a trabalhar, primeiro no estúdio de animação, que durou pouco tempo, depois fazendo quadrinhos, fez de tudo, fez até uma versão francesa do Capitão Marvel Jr., que eventualmente fizeram subir na carreira até chegar ao ponto em que eu conheci o Goscinny. Goscinny tem uma trajetória muito mais atribulada. Ele é judeu, de uma família judia, e pouco antes da guerra, os pais dele tiveram a ideia inteligente de se mudarem para a Argentina. Salvou a vida deles, na prática. O que aconteceu foi, ele cresceu na Argentina, só que lá, mal ele chegou na maioridade, o pai dele morreu. Bom, o que é que eu faço agora? Aí ele decidiu ir com a mãe, a tiracolo e tudo, para os Estados Unidos, que eu queria fazer quadrinhos de qualquer jeito. Chegou em Nova York e descobriu que não tinha nenhum talento como desenhista. Aí ele bateu nas portas do famoso Harvey Kurtzman, criador da revista Mad, e começou a trabalhar com ele, fazendo argumentos e desenhos mais simples e coisa desse tipo. O que aconteceu foi, o Morris, o criador do Lucky Luke, ele estava nos Estados Unidos nessa altura, por conta de uma série de acontecimentos que seria um pouco complicado explicar aqui. E aí tropeçou nesse cara francês, Morrigo não era francês, era belga, mas é a mesma coisa, né? Ficou amigo dele e tal. Pá, você tem talento como escritor. Tenta escrever um álbum do Lucky Luke pra mim. Eles escreveram e tal. Ah, gostei. Quando o Morris decidiu voltar pra Bélgica, um tempo depois, o Goscinny, que não estava conseguindo fazer sucesso nos Estados Unidos, foi junto. Chegou lá na Bélgica, começou a trabalhar como argumentista para vários desenhistas da época, até finalmente conhecer o Uderzo. E aí eles começaram a criar personagens juntos. De início com pouco sucesso. Acho que levou quase 10 anos até eles emplacarem o sucesso. Eles publicaram um papa na revista Tintin. E a revista Tintin era uma revista que tinha uma eleição periódica de qual era a série mais popular entre os leitores. Um papa era rotineiramente o último colocado. Um papa que era um personagem meio estranho, né? Para um autor francês, ele era um índiozinho norte-americano, né? Digamos assim, mas ele fazia dupla com um nobre francês super afetado, que era o Humberto Mil Folhas. O nome dele era Mil Folhas? É, Mil Folhas em português. Ele era Mille Feuilles em francês. Então era Humberto Mil Folhas. Já soa melhor. Ele era, digamos assim, a força dominante na relação. Era um índio gigante, super musculoso, e o outro era um francesinho afetado, magricela. Com todos esses fracassos, ao mesmo tempo, o Goscinny também sempre lutou, primeiro pelo reconhecimento dos autores, com propriedades, suas séries e tal, que na França sempre tiveram mais direitos, mas ainda assim, naqueles primórdios, ainda estavam batalhando muita coisa, principalmente pelo reconhecimento dos argumentistas. Por exemplo, o Lucky Luke era assinado pelo Morris, o Goscinny não assinava a série. Mas ele chegou a fazer muitos roteiros do Lucky Luke, porque eu tinha a impressão, por um tempo, que era até um personagem dele mesmo, porque ele ficou famoso pelo Lucky Luke também, né? O Lucky Luke foi criado pelo Morris, que escreveu sozinho as primeiras 10 histórias, as coisas que valem, os primeiros 10 álbuns. Depois o Goscinny juntou-se e eles trabalharam juntos por um bom tempo. Foram mais de 30 álbuns. Metade dos Lucky Luke do Morris foram escritos pelo Goscinny. E o Lucky Luke era um personagem bem famoso até aqui no Brasil. Ele tinha desenho animado, ele teve vários álbuns publicados. Depois ele acabou caindo em esquecimento. Quem não tá lembrando, o Lucky Luke é aquele cowboy com topete preto que tá sempre com um cigarrinho ou uma palha no canto da boca. O Lucky Luke é um pouco negligenciado no Brasil. Ele faz sucesso em boa parte do mundo. Ele é publicado, por exemplo, atualmente com grande sucesso na Inglaterra. Estados Unidos não, Estados Unidos sempre foi um pouco refratário ao material europeu, mas praticamente todos os países têm um mercado significativo de quadrinhos, o Lucky Luke é vendido lá e faz sucesso. Ele já teve 5 séries de animação, 3 longa-metragens com atores, mas... Produção, ele tem mais coisa que o Asterix, né? O Asterix não tem séries. Lucky Luke teve 5 séries de animação e mais uma série live action com o Terence Hill, que durou muito pouco. O Asterix só tem longa-metragem animação, que depois a gente vai comentar um pouco. Sim, mas tem bem mais longa-metragens de animação que o Lucky Luke e bem mais longa-metragens live action que o Lucky Luke. Bem mais não, é uma a mais atualmente, mas digamos que o Lucky Luke começou antes e não consegue alcançar o Asterix. O Asterix, em 10 anos, teve 4 filmes, a coisa que vale. O Lucky Luke dava dinheiro para o Goscinny, mas não muito. Como ele não assinava, ele era pago pelo Morris, não era pago pela editora. Ele não conseguia muito coisa. Então ele decidiu, vou criar a minha própria revista. Ele era estagiário do Morris, né? Não, ele era parceiro do Morris. Ele trabalhou com vários outros desenhistas naquele tempo. Chegou a escrever um álbum pro GG. Escrevia gags do Gaston para o Francan. Eu trabalho com um monte de gente. Só que, tipo, o personagem que fazia sucesso era o Lucky Luke. O Gaston também é bem conhecido na França, né? Naquela época o Gaston estava no iniciozinho de carreira. O Goscinny estava naquela do, bom, vou criar a minha própria revista, tentar fazer o meu conceito de quadrinhos, emplacar. E teve uma boa ajuda, que era o Jean-Michel Charlier, que naquela altura já era um argumentista também muito destacado, que estava fazendo séries de sucesso na revista Spirou, o Bakdani, com o Victor Hubinon, Jean Valliardi, com o Eddie Pape, depois com o próprio Gigé. Enfim, ele estava já tendo algum destaque. Os dois se juntaram, pegaram os desenhistas que conseguiram, digamos assim, O Dez era o cara que trabalhava mais. Cada número da Pilote desenhava 2 páginas do Asterix, mais 2 páginas de Tanguy La Verdure, que é uma série de aviação realista, Outro estilo de traço. Completamente, o cara tinha de desenhar miragens com perfeição. Quem seja de aviação, você não pode cometer erros. Se você põe uma peça do avião fora do lugar, um monte de leitor de aviação chato, tipo eu, vai chegar e dizer, olha, tá errado. E a gente achando que leitor de quadrinhos que era chato, né? Os caras da piolha. Fã de quadrinhos de aviação, são poucos, é verdade, hein? É o mais chato de todos. Mas enfim, eu fazia tudo isso e ao mesmo tempo ainda desenhava uma página de um papa para o Tintin, que afinal alguma coisa tinha de pôr comida na mesa, né? O que dava dinheiro era o jornal do Tintin, esse. Sim, era as séries que eles faziam para o Tintin. O Derzo desenhava um papa para o Gostini e o Gostini escrevia outras séries, como o Strapotan, que era um motorista de táxi, Senhor Spaghetti, que era um italiano que estava tentando ganhar a vida na França. Séries muito divertidas, por sinal. E essa revista que tu mencionasse, o Pilote, era um semanário. Sim, era um semanário. As revistas europeias, quadrinhos, geralmente são semanários. É tipo uma revista mix, assim, com várias... Como no Japão é mais comum também, né? Publicam aos poucos os capítulos da série e depois a série ganha vida própria, né? É, na verdade, as revistas europeias são baseadas mais no modelo do suplemento dominical de jornal. Lembram do Globinho? Sim, sim. Tinham poucas páginas. Tipo, no fim da guerra, quando começou a Tintin e as Pirruas, deixou 8 páginas cada uma. Cada revista tem 8 páginas, né? Metade era de quadrinhos, e o outro tinha artigos e coisas que o valem. Cada série tinha uma página por semana para se desenvolver. É por isso que os caras têm aquela capacidade de compressão de história espetacular, que eles tinham uma página. Mas era uma página grande, vai. Era uma página grande, por isso que tem por norma 12 quadrinhos por página. Realmente tem de fazer aquilo render. E como é que surge, nessa produção prolífica que eles tinham, trabalhando com vários personagens diferentes, como é que surge a ideia do Asterix? Bom, eles estavam criando personagens para pôr na Pilote, né? E já haviam. Tinha um puxa ali, criado outras coisas. Ah, precisa de uma série de aviação, tumba. Precisa de uma série de piratas, tumba. Agora precisamos fazer uma série histórica, ok. Vão de os períodos de história, vão desde o princípio, os gauleses, legal, os gauleses. Vale dizer, já havia uma série estrelada por um gaulês na época, que era o Alix do Jacques Martin, mas era uma série histórica realista. Eles estavam lá, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer um guerreiro grande e forte? Isso seria o Derzo falando, porque ele fazia personagens que eram grandes e fortes, como um papa, por exemplo. Curiosamente, o Asterix é um personagem atípico na carreira dele. Mas ele sempre dá um jeitinho de colocar uns romanos grandalhões e musculosos, e uns Asterix, uns númidas também, né? Ele não deixou de desenhar uns personagens mais Arnold Schwarzenegger, assim. Se você notar, a média dos centuriões romanos é das duas uma. Ou é um cara gordo e fora de forma, ou uma massa musculosa enorme. Não impede que tome porrada do mesmo jeito, mas mas o Goscinny sempre foi de personagens pequenininhos e fraquinhos. Os Spaghetti, o Strapotan, que vocês não conhecem, eram assim. Vamos fazer um cara pequenininho e fraquinho, mas que quando toma poção mágica feita pelo druida, ele fica super forte e bate em todo mundo. O Derzo topou, mas também queria fazer o seu personagem grande e forte, que acabou virando o Obelix. Se vocês notarem, no primeiro álbum, o Asterix Gaules é estritamente coadjuvante, ele mal aparece. É bem centrado no Asterix mesmo. Mas o Asterix, quando sai o Asterix Gaules, ele não é a primeira aparição dele, né? Ele começa já nessas histórias curtas da Pilote, né? Não, ele estava sendo publicado na Pilote, a taxa de 2 páginas por semana, mas a primeira aventura é Asterix e Gaules. Ah, ele era publicado em seriado, então. Depois essas histórias foram compiladas no Asterix e Gaules, né? Exatamente. E o Asterix e Gaules é interessante porque, assim, é um álbum que ele já te coloca toda a estrutura que vai se repetir em todos os outros álbuns, ele já te coloca tudo ali. Todo o básico tá ali, né? Toda a mecânica da série, né? Da aldeia, dos romanos, a poção, a parceria dele com o Obelix. O Ideia Fix, acho que não me lembro se ele aparece logo. Acho que o Ideia Fix também é depois, né? O Ideia Fix aparece no álbum Uma Volta pela Gália. Essa é uma criação exclusiva do próprio Derzo. Qual é a ideia? O Derzo queria desenhar um cachorrinho. Só que o Goscinny não botava isso no roteiro, nem estava prestando atenção. Então ele desenha num canto da história. Se você pegar a Volta pela Gália, você vai notar. Desenha no canto da história um cachorrinho perdido lá numa das cidades que eles visitam, começa a segui-los. E vai seguir aparecendo progressivamente, vai. Mas ele não tem participação nenhuma na história, se vocês prestarem atenção. Ele tá só seguindo Terix e Obelix. Ele tem meio que uma história paralela, né? A história dele seguindo os dois. Até porque ele é um personagem muito mais visual do que qualquer coisa, né? Exato, porque foi criado pelo Odeus. O Odeus fazia as gags visuais. É, ele é um personagem de gags visuais, né? Até ele se comunica por balãozinhos de pensamento, né? Balãozinhos de pensamento sem palavras, isso. São só desenhos, né? Então ele pensa no... Ele quer um osso, aí aparece ele pensando num osso. Ele Exato. Estranha alguma coisa, aparece ele estranhando, assim, fazendo uma cara feia. É o único cachorro que eu conheço que faz cara feia. O Obelix começa a aparecer regularmente no segundo álbum, que é A Força de Ouro. O Ideia Fixo aparece regularmente a partir do quinto. A primeira grande viagem para o exterior que eles fazem é no terceiro álbum, que é Asterix Entre os Godos. Isso é interessante, porque aqui no Brasil, quando começou a sair, foi publicado uma ordem completamente aleatória, né? Porque... É mais ou menos. Havia uma lógica no sentido que primeiro lançaram Asterix e o Gaules e depois Asterix e o Cleópatra, que eram as duas longa-metragens de animação que existiam. Ah, eles iam acompanhando os longas, claro. Pois é, os álbuns seguintes saíram numa ordem totalmente aleatória. Você vai notar que personagens que ainda não tinham aparecido num álbum apareciam antes do que seria a sua primeira aparição. Antes de serem apresentados, por assim dizer, né? Exatamente. A publicação no Brasil foi meio saco de gato. Passou muito tempo até descobrir qual era a correta. O Tintin também foi publicado fora de ordem, mas o Tintin tinha uma continuidade. Eu parti pedra quando eu era moleque, mas eu determinei em que ordem tinham sido publicadas as histórias do Tintin. Naquela época não tinha Wikipedia pra gente entrar e olhar como é que era, né? Não tinha. Pra eu não sabia francês para catar um álbum francês e olhar a relação, né? Pra ter uma ideia, acho que Asterix começou a ser publicado na ordem no Brasil agora, né? Ano passado, que a galera Record começou a publicar a versão remasterizada, digamos assim, e tá seguindo a ordem, né? Isso eu não sei. Os primeiros a publicar o Asterix no Brasil foi a Cedibra, e a Record, quando assumiu, seguiu pela mesma ordem, né? Se preocupou em alterar. Agora a Record tá publicando aqui o... Mais ou menos a edição definitiva, que pega aquela versão já recolorizada, com a fonte de letra padrão, e tá seguindo já o padrão da publicação original já. Mas segundo eu li em algum lugar, se eu não me engano, depois do, acho que do 12º álbum, o Asterix nos Jogos Olímpicos, eles acertaram. Ficou fora de ordem a publicação até o 12º álbum, mais ou menos, e depois eles vieram já veio na ordem correta lá atrás. Era mais no começo mesmo. Agora, sim, não tô bem certo também, não é... Eles começaram a acertar porque acho que em algum momento a edição brasileira alcançou, né, a edição lá fora, né? Começou a ser publicado nos anos 60, uma coisa que valha, não tinha tantos alunos de Asterix assim, nessa altura. Sai em média um por ano, então... Quer dizer, saía naquela altura, né? Uma das ideias de quando reiniciaram a publicação agora é que eles têm um desenhista realmente veloz, que é o Didier Conrad, e eu tenho certeza que eles querem lançar um álbum por ano novamente. Cada álbum vende 7 milhões de exemplares, nunca custa lembrar. Achei uma edição da Record que não me perguntem de que ano é, porque eu tenho edição de todas as fases da minha vida, inclusive umas herdadas do meu pai, inclusive outras roubadas. Até a Rosa e o Glad, que aqui tá com 29, tá? 1. Asterix o Gaulês. 2. Asterix e Cleópatra. 3. Asterix Combate dos Chefes. 4. Asterix os Bretões. 5. Asterix nos Jogos Olímpicos. 6. Asterix o Caldeirão. 7. Asterix na Espanha. 8. Asterix e a Cisânia. 9. Asterix os Helvéticos. 10. Asterix uma volta pela Galha. 11. Asterix o Escudo Averno. 12. Asterix Gladiador. 13. Asterix a Foice de Ouro. 14. Asterix os Normandos. 15. Asterix e os Godos. 15. Asterix e os Godos, ok. 16, Asterix e o Domínio dos Deuses. 17, Asterix Legionário. 18, Asterix e os Louros de César. 19, Asterix o Adivinho. A partir de 18, aqueles... Acertaram. Saco de gatos que foi essa publicação inicial. E eu nem me dava conta, ó, só pra completar. Até a Rosa e o Gladio aqui. Depois o Pedro me ajuda que eu não lembro quais são os últimos 6, ó. 20 Asterix na Córcega, 21 Asterix e o Presidente César, 22 Asterix e a Grande Travessia, 23 Obelix e Companhia, que foi o primeiro álbum que eu li, 24 Asterix entre os Belgas, 25 O Grande Fosso, 26 A Odisseia de Asterix, 27 O Filho de Asterix, 28 As Mil e Uma Horas de Asterix e 29 A Rosa e o Gladio. Depois veio um que eu acho que foi chamado Pesadelo de Obelix no Brasil. Não, a Galera de Obelix. Pesadelo de Obelix foi em Portugal. Depois tem o Asterix e La Traviata, não sei com que nome saiu aí. Saiu aqui assim mesmo. Asterix, o Regresso dos Gauleses, é esse o nome. Depois o Dia em que o Céu Caiu, esse eu lembro do título brasileiro. E o último foi o aniversário de Asterix e Obelix, que é o especial de 50 anos. Esse aniversário reúne histórias curtas só, né? É, assim como o Regresso dos Gauleses. É, o último com histórias originais é o Asterix, o Dia que o Céu Caiu, né? O Regresso dos Gauleses aqui acho que ficou chamado Volta às Aulas. Porque a primeira história era do Obelix indo pra escola, assim. Tem um outro álbum, aliás, tem dois álbuns que já saíram aqui há bastante tempo, mas que não entram, que é Como o Obelix Caiu no Caldeirão do Druida quando era pequeno, é bem esse o nome, né? A capa do álbum é praticamente o título só, e o Obelix caindo, que é um livro ilustrado, né? Sim, isso é uma coisa que foi feita ainda quando o Goscinny era vivo, que era uma história ilustrada, e isso era uma história de texto apenas, que o Goscinny fez, que o Denso decidiu adaptar para um álbum, mas não tinha coragem de transformar aquilo em quadrinhos e assim anular o texto do Goscinny. Então ele pôs ilustrações e transformou num álbum ilustrado. É, existe agora uma capa mais recente pintada pelo Uderzo, que não é aquela capa um pouco feiosa da edição antiga. É, eu tô com a edição antiga aqui em mão, que é essa capa que é o título só praticamente, e o Obelix agarrado no Wood caiu. Cara, na verdade elas são painéis pintados pelo Uderzo, né? É uma página um painel e uma página texto, e é muito bonito. Na época eu até não dei muita bola porque eu queria ler quadrinhos, mas essa é uma edição muito bonita. A pintura é toda diferente das cores que tem nos quadrinhos, é bem bacana. E o outro álbum, que a gente até estava comentando antes, que é a adaptação, a quadrinização, vamos dizer assim, dos 12 trabalhos de Asterix. Certo. Na verdade, todos os longas de animação do Asterix tem uma versão quadrinizada, mas, sinceramente, isso é recorte de fotogramas e não tem nada de interesse. Esse aí é só o fotograma com um texto embaixo, assim, né? Com a legenda, digamos assim. Ah, os dois trabalhos de Asterix foi o primeiro longa que eu vi do Asterix. Não tem como falar de Asterix pra mim sem entrar nessa que eu fiz, porque é um personagem que tá bem ligado a mim, assim. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu ia pra biblioteca do colégio ler Asterix, porque tinha um monte lá que eu não tinha. Cada recreio eu li um pouquinho de Asterix. Enfim, os dois trabalhos foi o primeiro que eu vi, cara, e era muito engraçado. Eu até fiquei meio decepcionado quando eu vi o álbum, que não tinha a menor graça. Pois é, mas o longa-metragem é escrito pelo próprio Goscinny. Ah, isso eu não sabia. Porque ele, eu acho que é o único longa de animação do Asterix que não tem uma base num álbum que tinha saído, né? É uma história original. Exatamente, mas essa é uma história original escrita pelo Goscinny. Era quando ele tentou fazer a sua produtora de animação em parceria com o Jorge Dargaud, o dono da Dargaud, que era a editora que publicava eles, e com o próprio Uderzo. Cada um entrava com um terço do capital. Pra vocês sentirem a quantidade de dinheiro que o Goscinny e o Uderzo já haviam ganho naquela altura. Eles produziram dois longas-metragens no processo, os 12 Trabalhos de Asterix e o A Balada dos Dalton, do Lucky Luke. Ah, esse passou na TV, eu vi na TV uma vez. Na TV aberta, não me pergunta que canal, há muitos anos atrás, A Balada dos Dalton. É, quando eu morava por aí, o Cartoon Network reprisava a cada 6 meses. Tá, e vamos falar um pouco pro público que ainda não tá tão acostumado assim com Asterix, até porque é uma coisa ainda um pouco de nicho, embora seja altamente recomendável a leitura de Asterix para qualquer criança de qualquer idade, inclusive os adultos. O que a gente pode falar do Asterix em si? A gente já falou que ele é um baixinho, bigodudo, narigudo, que não tem nenhuma característica física marcante, mas que quando toma a poção mágica do druida fica super forte. Eu acho que o grande lance do Asterix é a inteligência dele, né? Ele é aquele cara que sempre tem um plano, é aquele cara que sempre tem uma saída. Ele é o tipo do cara que a gente pode chamar de astuto. Ele vê uma oportunidade, ele aproveita a oportunidade, ele não tem medo de resolver o problema, sabe? Ele não é aquele cara, o estrategista, ele faz planos simples até, mas ele vai lá, ele resolve, ele vê aquela brechinha e ele resolve o problema. Ele é um cara muito confiante, né, porque... Exato. Invariavelmente os álbuns que eles viajam, que são vários, né, chega alguém pra lá e diz, nós estamos com um problema lá na nossa aldeia, país, cidade-estado, obra, enfim, vocês podem lá ajudar? E ele sempre bate no peito e diz, não, vamos lá, vou ver o que a gente pode fazer. Não, mas é a coisa interessante aí, o Asterix entra na tradição de heróis de quadrinhos europeus, que é um personagem que tem uma personalidade sublimada, basicamente, não tem uma personalidade digna de menção, E sua única característica de destaque é que ele é um cara esperto, corajoso e de iniciativa, digamos assim. Se for ver, todos os protagonistas de séries europeias são assim, são muito raros aqueles que têm uma personalidade realmente definida, que é para permitir a identificação do leitor. Eu acho que um que tem uma personalidade bem definida também, embora de certa forma limitada, porque ele meio que só tem um assunto, ou um ou não, uns três assuntos, né? É o Obelix. Deve ser um dos melhores coadjuvantes da história dos quadrinhos. O Obelix é desprendido, assim, né, do mundo, né? Ele não tem noção de nada, né? Ele vive num mundo à parte, assim. Ele é engraçado que ele não tem noção de perigo, de consequência nenhuma. Ele tá na boa, assim. Ele é um personagem praticamente invulnerável, né? Não existe quase nada no mundo que possa machucar ele. Ele é um personagem forte em nível Hulk, assim, né? Pra ele não existe nenhuma dificuldade em fazer qualquer coisa. E ele só tem na vida preocupação com o Ideia Fix, que é o cachorrinho, os menires que ele esculpe, que na boa até hoje eu não sei pra que serve um menir, e javali, comer javali, é só. Os menires são artefatos comuns, né, naquela região da França, que as pessoas desconfiam que possa ter significado religioso, mas foram criados pelos ancestrais dos celtas e tal, e ninguém sabe pra que serve. Isso até, pra mim, é uma piada do Goscinny também, né? Ele tem essa tendência, como o Asterix se passa 50 antes de Cristo, ele tem um contexto histórico, né? E vira e mexe ele coloca o Asterix e o Obelix em alguma situação pra explicar algum grande mistério da história, como, por exemplo, no Asterix e Cleópatra, o Obelix decide escalar a esfinge, se pendura no nariz e quebra. Escalar o nariz da esfinge. Aí tá explicado por que a esfinge não tem nariz. Uma vez em algum dos álbuns eu li que ele tava entregando um menhir porque a pessoa lá que tinha encomendado queria fazer uma decoração na casa, alguma coisa assim. Então eu assumi que os menires serviam pra alguma coisa de decoração, assim, uma coisa nesse sentido. Eu acho que é no próprio Obelix e companhia que os menires viram moda entre os romanos, assim, meio que... Era claro. Pode ser. Os romanos, na época, era uma tiração de sarro com a própria sociedade moderna, digamos assim, né? Sim, sim. Então vai um romano lá, que pitoresco, um menhir com uma pedra gigante pontuda, né? Porque tinha muito essa analogia, né? A aldeia dos gauleses era aquele estilo de vida pacato, simples, rural, né? E os romanos eram a modernidade, né? Era aquela sociedade urbana, completamente desenvolvida, aquela coisa. E tem até uma história que era muito engraçado por causa disso, que acho que é inclusive do Domínio dos Deuses, que quando eles colocam o Domínio dos Deuses lá do lado deles, que começa a ter um intercâmbio dos romanos que foram para lá com a aldeia, do comércio, que eles começam a fazer comércio com o pessoal que tá ali, começa a virar uma bagunça. Sim, eles começam a colocar na verdade, o Domínio dos Deuses é o meu álbum favorito, embora eu goste de todos, mas é o meu favorito porque... Primeiro que o plano, a história é sempre a mesma, a aldeia tá lá irredutível no meio do Império Romano, os romanos querem tirar ela de qualquer jeito. Aí sempre alguém vem com um plano mirabolante, já que eles não conseguem ganhar na força, né? Eles tentam de outras maneiras. Aí os romanos decidem, não, vamos ganhá-los na base do modo de vida romano. Então eles constroem um condomínio do lado da aldeia e fazem um monte de romanos se mudar pra lá, que é justamente pra dar essa bagunça aí, esse conflito cultural, né? E aí, exato, quem resolve o problema é o Asterix, que aí ele dá um jeito... E assim, são tramas assim, simples assim, né? Eles botam um condomínio abaixo no fim da história, né? Mas foi uma consequência. Ele criou tanto problema pros romanos ali, que começou a ficar insustentável a vida pros romanos. Os romanos foram embora, ele arrumou um jeito dos soldados irem morar lá, só que os soldados não tinham condição de morar ali, começou a virar uma confusão e todo mundo foi embora, virou uma briga, botou tudo abaixo e voltou toda esta caseira. Na verdade, tanto o Domínio dos Deuses quanto o Obelix e Companhia, vou anotar que são dois álbuns já da fase final do Goscinny, são a visão mais, digamos assim, concreta do conflito entre a sociedade rural simbolizada pelos gauleses e a sociedade urbana simbolizada pelos romanos, mostrado na obra do Goscinny. Tem um interessante também que lida com essa questão de choque de culturas, o Combate dos Chefes, onde os romanos pegam já uma aldeia gaulesa que já está inserida no... no modo de vida romano, né, na questão da, da Pax Romana, tentam, com o chefe gaulês, meio que mostrar para a aldeia do Asterix, que não tem nenhum nome específico, né, é só a aldeia do Abracursix, que é o chefe, que o modo de vida romano é o bacana. Claro que a coisa toda se resolve numa briga, porque isso, invariavelmente, nas histórias do Asterix, a coisa se resolve à base da porrada, né. Esse álbum, na verdade, ele tá falando de um outro assunto bastante caro aos franceses naquele tempo, nós falamos anos 50, que era a questão do colaboracionismo de alguns dos franceses quando houve a invasão alemã e a ocupação alemã da França. Que é uma coisa que foi uma espinha atravessada na garganta dos franceses durante muitos anos. Porque parte do pessoal entrou para a resistência francesa, lutou contra os alemães, mas uma parte fez tudo pelos alemães, até mesmo capturar e executar os próprios resistentes franceses. E depois da guerra, muitos acertos de contas bastante desagradáveis no país. A famosa República de Vichy, né? Dos anos 40. Exatamente, República de Vichy. Mais uma daquelas nuances do Asterix que tu só pega depois de velho, né? É, Asterix é legal por causa disso. Se você lê quando você é garoto, você tem uma história de aventura simples, de assim, humor, e você pode ler assim bem descompromissado, que é uma leitura divertida tal, e é legal. E aí depois, quando você vai ficando mais velho, você consegue pegar mais referências, é muito legal por causa disso. Você consegue pegar mais coisas, vai ficando mais rico a experiência de ler Asterix. Exatamente, o Asterix é um verdadeiro quadrinho para todas as idades. Você vai ler quando é criança, tem uma experiência. Quando é adulto, tem uma outra. E é bacana porque ele acaba virando um auxílio. Eu não sei, eu acho que se eu fosse professor de história, eu ia usar Asterix sempre, assim, porque até se eu não estivesse falando daquela época, porque tu sempre consegue fazer uma analogia com alguma outra coisa. Né? Alguns anacronismos, entende? Eles mostram uma Roma imperial que ainda não existia naquele tempo, eles mostram. Os próprios legionários não se vestiam daquela maneira, isso era como eles se vestiam na época do Imperador Trajano, por exemplo. Ele elege a época do Júlio César, né, que era o mais famoso, e aí ele coloca uma série de características do Império Romano, né, para contar a história dele. Tanto no, em vários álbuns, né, que principalmente os álbuns que o Asterix e o Obelix viajam, né, que eles vão visitar os outros povos europeus, né, ou até fora, tem muito dos clichês, né, os estereótipos, melhor, né. O Goscinny se apoiou muito nessa questão dos estereótipos para fazer algumas das piadas e tal. Então, com os romanos não ia ser diferente também, né? Então, é que às vezes a gente, assim, de cara, não pega essas sutilezas, né? Então, esse estereótipo dos romanos, né? Do Império Romano, é bem isso aí. Como foi dos bretões, dos godos, dos egípcios, né? Até na questão dos nomes, né? Que, puta, que é uma outra coisa que eu morro de rir. Nossa, eu morro de rir. São fantásticos. Ele pega o sufixo, né? O último nome, que era bastante comum, por exemplo, todos os romanos, o nome terminava em us. Na verdade, Júlio César era Julius. No caso, ele tinha o primeiro nome, que era Gaius, que era Caio. Ele era Gaius Julius César. César era o título. E aí faz trocadilhos com us, trolebus. Trolebus é sensacional. Não, tem aquele do Asterix, o... Não é os bretões, é o... A Odisseia de Asterix, que aparece o 006. Ah, sim. O 006, que é o druida espião, que é a cara do Sean Connery, né? Exatamente. Essa, o Deso metia cara de atores direto nos álbuns. Só que muitos são atores daquele tempo que a gente não reconhece. Não, muitos são atores daquele tempo. Se você pegar a Foice de Ouro, o chefe dos romanos é o Sir Charles Laughton, que é um cara que morreu nos anos 50. A maior parte da gente não conhece a cara dele. Só soube que esse ator existia anos depois. E o resto dos personagens? O Asterix e o Obelix, eles nascem por uma necessidade de criar dois personagens que fossem esse contraponto visual, né? Do baixinho e do grandão. Mas o resto dos personagens tem alguma explicação? Sim, o Panoramix obviamente é um recurso narrativo, tanto que no primeiro álbum aparece mais do que o Obelix, que é a explicação de por que, que aquela aldeia consegue resistir aos romanos. Ele é o druida, que tem poderes mágicos obscuros, na verdade, mas poderes alquímicos, né? Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele não chega a ser mágico, né? Ele não faz nenhum truque de mágica, por assim dizer. Ah, o druida é o deus ex-máquina, né? Das séries, né? Assim, ele sempre tem uma poção pra tudo. Pode estar o problema que for, ele dá um jeito. Exatamente. Então ele é o recurso narrativo que permite aos gauleses tirarem soluções para problemas teoricamente insolúveis do bolso em caso de necessidade. E no próprio primeiro álbum, no Asterix, o Gaulês, já acontece, assim, uma coisa que é engraçado, né? Quando eu li a primeira vez, eu fui ler o Asterix, o Gaulês, muito tempo depois. E eu achava que os romanos só foram descobrir a poção mágica muito tempo depois, né? E que nada, eles já sabiam desde o começo que o negócio era a poção mágica. Desde o primeiro álbum, eles já sabiam que o segredo da força deles era a poção, né? E já tava, logo no primeiro álbum, já tava ali com a faca e queijo na mão pra pegar a poção, e aí já tem toda a trama e tal, pra eles já sequestram o druida. É bem. Tá tudo ali, né? O primeiro álbum já joga tudo na sua cara ali, né? Eu acho que nos primeiros álbuns era bem recorrente esse tema, né? De os romanos tentar roubar a poção, depois eles ficam meio que resignados, né? Eles desistem, né? Ele só começa a se preocupar porque o Asterix e o Obelix começam a interferir no resto das colônias romanas, né? Se você também for ver ao longo dos álbuns, você percebe a presença da guerra civil que levou César contra os partidários de Pompeu e os associados. Então é de se imaginar que o César tivesse assuntos mais prementes na cabeça nessa altura. Não, ele fala em alguns álbuns, pô, já tem problemas demais com o Senado para ficar me preocupando com esses gauleses. Ele chega, assim, a comentar essas questões políticas de Roma, né? Geralmente, na verdade, o César, muito pouco, ele age ele próprio com algum plano mirabolante. Geralmente é algum general, algum centurião. Quer tomar o lugar do César. Que quer tomar o lugar do César, querendo ganhar fama, que vem com, vou derrotar os gauleses e roubar a poção. O César já nem tá muito aí, né? Eu acho que ele só se envolve mais diretamente nos louros de César. No louro de César, a história toda roda em volta dele e ele não tá sabendo de nada. É verdade. É, só aparece no final, né, praticamente, do Louros de César. É quando ele tava em uma campanha qualquer também. As campanhas que o César aparecem todas nos álbuns, completamente fora de ordem. Não tente tirar uma lógica histórica a partir disso. É, a história começa já depois, quando teoricamente os gauleses já teriam se rendido, né, é o Vercingetorix. Nos anos 50 a.C., César não era o senhor absoluto de Roma, ele ainda tava lutando pra isso. É, mas eles já começam nesse, como se ele tivesse estabelecido, né? No Asterix Legionário mostra ele lutando com um Cipião, né? Que era uma... Cipiões, na verdade, um descendente. Na África, que foi um dos últimos inimigos que eu precisou derrotar para obter o controle da... Cara, esse álbum é muito bom, cara. De maneira geral, vocês diriam que é uma impressão que eu sempre tive. Os álbuns com o Goscinny são bem melhores que os álbuns que o Derzo fez sozinho, né? Não, não há nenhuma contestação, mas também há de se levar em coisa duas contas. Nem todos os álbuns do Goscinny são intocáveis, digamos assim. Por exemplo, acho a Grande Travessia um álbum fraco, e já é do final da carreira do Goscinny, quando ele estava no auge. Em compensação, o Derzo, tão injustiçado, fez alguns álbuns bons. A Odisseia de Asterix é um álbum fantástico. A Odisseia é legal. Tem uma parte na Odisseia que eu acho sensacional. É dos vários povos mesopotâmicos? Sim, não? Deles brigando. Aí eles estão atravessando o deserto. É da Odisseia isso, né? É da Odisseia. Que eles estão atravessando o deserto, aí eles são atacados. Aí chegou, quem são vocês? Não somos gauleses. Desculpa, a gente pensou que vocês fossem os assírios. Aí eles continuam sendo atacados. Quem são vocês? Nós somos gauleses. Nós somos assírios. A gente pensou que vocês fossem... Sumérios, pronto. Eu sei que eles passam por 4 páginas topando com guarnições de diferentes povos brigando. E chega lá no fim e eles já estão putos, né? Porque eles não se envolvem em nada daquilo. Por acaso é uma piada extremamente inteligente e saiu do Deus, surpreendentemente. É verdade. E mostra bem o que é aquela região até hoje, né? Verdade. Triste é isso. É, em compensação, falando na questão do texto, claro que o Goscinny é de fato superior, mas o talento do Derzo pra fazer piada visual é fantástico, né? Exatamente, se mantém até o dia em que o céu caiu. Se você for ver esse álbum também, muito ruim, não há discussão nenhuma, mas tem umas gags visuais incríveis. Como a cena do Cavaleiro do Zodíaco lutando contra o Obelix. Eu não vi isso. Eu ainda não li isso. Cara, o Cavaleiro do Zodíaco tem uma armadura dourada com um tema animal. Não, tem de tudo nesse álbum, né? Tem o Super-Homem com o Mickey, né? Tem tudo. No... O Super-Homem com a cara do Schwarzenegger, né? É isso. Nossa, tem de tudo nesse álbum, assim. É só loucura, né? Sim, o álbum é fraco em termos estruturais, a história se perde pelo meio e tal, mas tem, visualmente eu acho impecável. Não tem nenhuma crítica do Uderzo na sua função principal, que é desenhista. Sempre foi genial nisso e manteve-se assim até o final. Eu tenho uma das cenas que eu acho mais engraçadas, assim, e é completamente visual, dos que me faz gostar mais do álbum, que é do Asterix entre os Bretões. O Obelix tá preso dentro da Torre de Londres, e o Asterix entra na torre pra libertá-lo, e o Obelix, ao mesmo tempo, ele já se encheu de ficar esperando, e ele sai da cela, e ele começa a bater em todo mundo que tá no caminho. Enquanto isso, o Asterix tá subindo a torre, batendo em todo mundo que tá no caminho, e eles não se encontram. E aí quando eles chegam lá embaixo, o Asterix chega lá em cima, peraí, ele não tá aqui. Aí eles começam a subir de novo e o outro descer. E você só vê a torre de longe, só saindo os balõezinhos. Ai, ai, ai, bum, não sei o quê. É muito engraçado. Essas piadas, assim, que o Uderzo consegue transmitir é muito engraçado. As coisas mais legais como o Ricardo falou, o Asterix tá em cima e começa a descer. Não, desculpa, o Obelix tá em cima e começa a descer. Aí o Asterix começa a subir. Aí eles vão e voltam. Aí no... Na terceira ou quarta vez, já tem um cara no meio gritando: subam, desçam, mas parem de nos encher de porrada pro Júpiter. Não, tem... os romanos apanhando é o que tem de mais engraçado, cara. Porque ele vira e mexe, um solta assim: mas eu já apanhei hoje. Eu acho que entre os Bretões tem algumas das melhores piadas da série. A sequência dos romanos fazendo experimentação nos tonéis de vinho. Esqueci com bêbados. Sensacional. Não, começa com o regimento todo perfeitamente alinhado. Vamos lá, abra. Aí cada um pega um machado, martela o tonel. Agora provem. Mete uma concha, bebe. Ok, se não aconteceu nada, faça um sinal do barril. Todos fazem sinal do barril. Agora vamos para a próxima. Aí mostra a sequência. Poucos quadrinhos depois já tá todo desordenado, caindo de bêbado. Tem uns 5 cruzes no tonel. Deixa eu experimentar mais. Deixa eu ter certeza que isso aqui não é a poxa mágica. Não, eles bêbados, é o tipo de piada pra adulto, mas que é muito engraçado, né? Mas eu achava graça até quando eu era pequeno. Não, esse álbum é sensacional. Eu gosto dos mapas também que o Uderzo desenha. Às vezes ele desenha um mapa da batalha, assim. Eu não me lembro qual. Tem um mapa gigantesco. É posto de lado. No original ele era uma página dupla. Mas aquilo, eu só fui descobrir anos depois, é na verdade uma piada interna da Pilote. O que é que acontece? A Pilote tinha uma seção cultural na página central em que eles pegavam, tipo, sei lá, um carro. E aí estruturavam ele todo. Essa é a peça não sei o que, essa peça não sei o que lá. Um corte, chamavam de pilotorama. E aí, quando esse álbum estava serializado, eles meteram essa cena de batalha na página central, da mesma forma que os pilotoramas, mas como sendo a história da batalha do álbum. Ah, eu não sabia disso, achei graça igual. Tá aqui, eu acabei de abrir essa cena. Cara, essa cena é fantástica. Tem, só pra vocês terem uma ideia, ela é colocada como página simples aqui no álbum, em português. Mas ela tem uma legenda com cada coisinha que tá acontecendo na batalha. A dos melhores é a dos piratas, cara. Porque a batalha tá acontecendo na aldeia, né? Então tem guarnições romanas invadindo a aldeia por todos os lados. E por algum motivo, uns gauleses pra fora do mulo. Tá aqui a legenda, ó. Gauleses saltando a aldeia de qualquer jeito e sem concentração prévia. Esse é o 6, 7, 8 e 9, tá? Gauleses saindo da aldeia de qualquer jeito. Indo bater nos romanos. Aí tem uns que pulam pro lado errado, cara, e pulam pro lado do mar. Aí aparece em 12 os piratas. Navio pirata afundado pelos gauleses que saltaram em 8. Chegaram à praia levados pelo entusiasmo, constataram a ausência de romanos e decidiram que não podiam perder tempo, afinal de contas, por tutates. É sensacional, que é outra piada interna com com os piratas da história, né? É, os piratas é um outro negócio engraçado, né? Porque eles... não tem um álbum que eles não apareçam, que eles não se ferrem assim. E às vezes é engraçado, porque toda vez que eles encontram o Asterix e o Obelix, os dois acabam com o navio deles, né? E às vezes que não acontece isso, quando eles avistam os dois, eles mesmos já tratam de detonar o navio pra evitar de tomar porrada. Né? Eles mesmos já afundam o navio, né? Pra não ter risco. Aliás, os piratas também é uma piada interna, que é uma coisa que quase ninguém sabe. Que aqueles piratas eram exatamente protagonistas de uma outra série da Pilot, desde o número 1, que era o Barba Ruiva, uma série de piratas. Ah, isso eu não sabia, então, não. Os mesmos personagens, só que eles são muito mais famosos no Asterix do que ficaram na sua série, que acho que já nem é mais publicada na França. É, e é engraçado que cada pirata tem uma característica, assim, dá pra ver mesmo que eles são uma turma organizada que poderia ter uma série própria, né? O Negão Enorme, o Camarada com a Muleta, são personagens da outra série. Bom, mas aí, a gente tá falando já de algumas passagens preferidas. Qual que é o álbum preferido de vocês? O meu álbum preferido, eu já comentei aqui, é o Domínio dos Deuses, que pra mim tem a melhor piada visual de toda a série, que é o folheto, que não é um folheto, é uma pedra esculpida em baixo relevo de mármore com a propaganda do condomínio romano. Cara, aquilo é sensacional, cara. Aquela piada com a propaganda que começa assim, Domínio dos Deuses, um maravilhoso condomínio horizontal, sei lá o quê, localizado a apenas 2 semanas de Roma, com todo o conforto e comodidade da vida urbana e da vida rural, etc e tal. E se o seu marido trabalha em Roma, ele pode morar no Domínio dos Deuses e depois de 2 semanas voltar pra casa pra ter uma boa noite de sono. Era como se fosse aqueles anúncios de jornal, não, né? É perfeita. Era o mesmo esquema, era um esquemão de você pegar um jornal e aqueles anúncios de página dupla no jornal, era sensacional. Já que eu falei do Asterix dos Bretões, que pra mim é o preferido, vou citar o Asterix Legionário, porque, assim, o álbum todo é muito engraçado, mas, assim... As cenas que eu acho mais engraçadas é que, assim, a tropa que o Asterix e o Obelix, eles entram, eles subvertem tanto a coisa, porque a legião é toda formada por caras de cada um de um reino, de um território conquistado pelos romanos. Então tem um egípcio, tem um godo, tem um corso... Tá, é uma bagunça, e os caras meio que não se entendem, e o romano tentando botar ordem na bagunça. O Asterix e o Obelix, simplesmente, eles não estão nem aí pra nada, eles fazem as coisas do jeito que eles querem. Eles simplesmente começam a mandar na coisa toda. Chega um determinado momento que o cozinheiro faz aquela gororoba, o Obelix chega pra ele lá, dá umas porradas nele, o cara começa a servir javali, começa a fazer serviço de primeiro mundo pra ele, né? 5 estrelas, né? Cozinha 5 estrelas. E aí todo mundo começa... Aí a companhia vira um negócio e todo mundo fica, né? Os outros legionários ficam olhando. Pô, o que que tá acontecendo, né? Ah, o capitão lá da legião lá ficou, deixa eles, já não vou nem tentar mais fazer. O cara desiste porque ele não consegue, os caras fazem do jeito que eles querem, não estão nem aí. Tem a marcha em roupa civis, né? Também. É verdade. Ele sai do acampamento, o que vocês estão fazendo? A roupa civis é mais elegante. Não, e tem uma hora que ele reclama, pô, mas vocês estão muito devagar e não sei o quê, pô, né, nesse ritmo nós vamos chegar. Aí cata o Obelix, o Asterix, cata as coisas de todo mundo, sai correndo. E também, nesse álbum também, que é um dos meus preferidos, tem um dos personagens que eu rio pra caramba, que é o tradutor, né? Porque o tradutor ali, ele é traduzido por egípcio, ele é traduzido por godo, e o centurião sempre se ferrando, porque tenta traduzir uma coisa, ele traduz de outra forma. Toda a forma como o Goscinny faz a representação da linguagem de cada cultura é genial. Os egípcios falam por hieróglifos, os godos falam com letras góticas, os gregos com letras gregas, os ingleses, isso é brilhante, eles falam com a ordem das palavras trocadas, o adjetivo antes do substantivo. É de um brilhantismo. Quem tá falando isso é um tradutor, quer dizer, alguém que conhece bastante esses nuances. Fala aqui como experiência de tradutor, traduzir Asterix deve ser um inferno. Um inferno. Principalmente os nomes, né? Tem tanta coisa lá. Você não lê Asterix de verdade até ler em francês. Atenção. Estão sempre perdendo alguma coisa. Tá vendo, molecada? Criada leite com pera maltim. Tem que aprender francês pra ler Asterix, viu? Eu tava lendo, não é porque o Pedro falou, mas umas duas semanas atrás a minha prima voltou da França em fevereiro e ela trouxe uns Asterix. Ela até me trouxe o legal lá, tá certo? Legolois? O Asterix Legolois. Ela trouxe pra mim, aí ela me emprestou a Odisseia de Asterix. E aí eu fui lendo a versão em francês e a versão em português, cara. É incrível como... Acho que a versão que eu tava lendo era da Record. Eu não sei se chegou a mudar de tradutor. É provável que não. Essas versões mais recentes costumam manter a tradução. Geralmente quem traduz hoje em dia é o Ota, que é fantástico. É, eu tava lendo uma edição antiga da Record em português e essa edição nova em francês. Cara, era muito literal as traduções, assim. E uma ou outra coisinha que eles tinham que trocar, que era a expressão idiomática, pra fazer sentido. Então, os tradutores se puxam mesmo com Asterix. Pra tentar manter a identidade do texto, né? Isso é muito bacana. Ter humor, que é dificílimo. Incidentalmente, eu não falei do meu álbum preferido. Meu álbum favorito é Obelix e Companhia. Primeiro, pelo choque cultural, que já é mostrado... E muitas piadas recorrentes. A degradação da legião romana que fica nos campos em volta é uma coisa ótima. Eles chegam todos alinhados e garbosos e não sei o que. Conforme eles vão... Sabe? A gente não consegue fazer nada com esses caras. Eles vão degradando. Como estava degradada a legião que eles substituíram. É muito divertido. A parte mais engraçada é exatamente... Toda a destruição do sistema capitalista que acontece no álbum. Através do Meni, que é um produto que não serve pra nada, mas que entra na moda, que faz milhões, que provoca cópias, satura o mercado, destrói o mercado e destrói a economia romana. É uma coisa incrível. Começa a inflação de Meni. Tem uma hora que você tem um cemitério de Meni e coisa que não serve pra nada e começa a ser jogado fora. E personagens? A gente falou um pouquinho dos principais, o Obelix, Asterix, Panoramix e o Ideia Fix, claro que é o cachorrinho, né, que eu acho que esse todo mundo gosta. Mas, cara, eu gosto muito do Automatix e o Ordenalfabetix, que é o peixeiro e o ferreiro, cara, que eles estão sempre brigando. Eles existem para brigar um com o outro, basicamente. Mas não tem função nenhuma na história que não seja começar uma daquelas clássicas brigas da aldeia gaulesa, né, cara. São gags, né, o Chatotorix é o bardo, canta muito mal e todo mundo quer que escale. O Abracursix, o chefe, é um cara sem autoridade nenhuma, controlado pela mulher, não consegue fazer nada direito. Cada personagem é um tipo de gag diferente. O Veteranix faz as piadas com os velhos, que é casado com a mulher mais gostosa da aldeia. É a Fabalá. A balada do Obelix, troquei agora. É, a Fabalá é a mulher do... Como é que Tragicomix. É? Tragicomix, exatamente. Só que é quem eles vão buscar no Legionário, né? Exatamente. Só que ela não tem grande participação. Mulher do Veteranix nem nome tem. Se vocês forem verificar, ela não aparece. Quando ela é referenciada em listas de personagens, até nos oficiais, ela aparece sempre como a mulher do Veteranix. A mulher do chefe, se não me engano, é a Naftalina. Naftalina, é. O engraçado, né, na relação do Automatix com o Ordenalfabetix, né, porque o peixeiro, ele vende os peixes, mas ele traz os peixes da Lutécia, né? Vem de longe, então quando chega, já chega podre. E eles têm um mar do lado, né? Não, e Lutécia, que é Paris, não tem mar. Que é uma exatamente. Sabe, só que ele vende porque é da Lutécia, né? É mais bonito. Gente, a mulher do Ordinalfabetix tem o mais fantástico nome já visto, que é Yellow Submarina. Submarina. Se você achava que Naftalina já era genial o suficiente... Tem alguns nomes que é sensacional. Tem um que eu não lembro nem de que álbum que é. Se eu não me engano, eu acho que é do Asterix e Cleópatra. O nome do personagem chamava If You Please, porque era de If You Please, do Por Favor, né? Não, mas eu acho que não é do Cleópatra, né? Esse é o nome de egípcio. É, porque terminava com Is, todos os egípcios terminavam com Is. Numerobis. Será que essas... eu me lembro do Numerobis, que era o arquiteto, né? Era o arquiteto, mas se não me engano... Eles chegam na casa do arquiteto e é tudo torto, assim, cada porta tem um tamanho. Aí o Panoramix olha, tu vai precisar de ajuda. E Philpiss não é o provador da Cleópatra? Eu acho que sim. Agora eu tenho que olhar. O próprio Tragicomics é fantástico o nome. Qual era o nome do gurizinho que o Asterix ia ajudar nos normandos? Eu me lembro que em inglês ele tinha um nome fantástico, que era Just for Kicks, era uma coisa assim. Só que eu acho que o problema é que tem nome em português de Portugal, nome em português do Brasil, aí é um... Achei Goldurix aqui, não sei se... Goldurix. Goldurix pode ser. Eu me lembro de estar assistindo a animação, que é a mais recente, que é o... É, o If You Please é o comandante do barco que eles vão para pro Egito. Acabei de achar aqui. Agora eu vou achar o nome do garoto, peraí. A gente início recorrente, que eu esqueci agora o nome dele também, que ele apareceu já em 3 ou 4 álbuns, ou coisa que valha, que costuma levar os gauleses de um lado pro outro. Ah, que é um que aparece no, no Odisseia. Aparece no Odisseia também, mas ele que aparece... Que é aquele que cada vez ele tem uma mutreta diferente pra fazer o... Pra não dizer que ele usava escravos. Exatamente. Ele cria um clube de remo. Aí os caras ficam lá remando pra fazer exercício. Aí depois ele cria um cruzeiro pra não sei onde, que os caras têm que remar. O nome do garoto ficou Encucadix. Encucadix, exatamente. É o... Aí, eu dizer que tem um personagem importante que a gente ainda não mencionou, que é um personagem recorrente em todos os álbuns, que é o próprio Júlio César. É o Júlio César idealizado, ele não é ridicularizado como os outros. É um personagem que não é submetido a ridículo ao longo dos álbuns, se você notar. E é engraçado que, assim, todo mundo tem medo dele, né? Mas nas vezes em que os gauleses encontram com ele, eles não demonstram ter medo nenhum dele, né? E eles e o Júlio César acaba até respeitando o Asterix, né? Quando eles se encontram, porque ele realmente enfrenta, assim, não tem né, aquele medo, aquela coisa com ele, né? E todo mundo se borra com ele, né? O Júlio César, de certa forma, é um personagem que é o único romano que mantém a dignidade assim ao longo da série, né? Aproveitando só pra falar, acho que a melhor cena que traduz isso é o no Asterix Gladiador, né? Que vão lá os gladiadores, o César tá olhando, aí os gladiadores fazem aquela saudação, né? Ave, César, morituri, te salutium. E os gauleses se falam, oi, Júlio! Tá nem aí, né? O personagem recorrente que aparece muito é o Brutus, né? É. Essas partes são muito engraçadas, porque vira e mexe aparece isso, né? Aí o Brutus tá lá puxando o saco dele, ou alguém fala alguma coisa assim. Não, pô, parece que você fica achando que vão te apunhalar pelas costas, e aí aparece o Brutus andando atrás dele. Pois é, o Brutus é um personagem que aparece recorrentemente também, né? Tanto quanto o César, lógico, geralmente pra fazer esse tipo de piadas. Ah, e a própria Cleópatra também aparece bastante, né? Como aparece, pelo menos em 2 álbuns ela é... Asterix e Cleópatra no Filho do Asterix era praticamente uma personagem que aparece muito, né? Sim, com certeza. É, e no Asterix e Cleópatra eles realmente fazem uma piada com ela, assim, né? Do nariz, né? Ela tem um belo nariz e não sei o quê. E toda hora na história ficam falando, mas realmente ela tem um belo nariz e tal. E ela tem aquele narigão pontudo, né? É, na verdade, isso é de um dito histórico, de um historiador qualquer, acho que até um historiador francês, que dizia que se a Cleópatra tivesse o nariz um pouco menor, a história teria mudado. Mais ou menos uma referência para dizer que um acaso poderia alterar a história. Se a Cleópatra não tivesse seduzido Júlio César, tudo teria sido bastante diferente. Dito que simbolizava uma coisa, não tinha nada a ver realmente com o comprimento do nariz da Cleópatra, o Goscinny pegou e usou como uma coisa literal. É o famoso humor erudito de Asterix, que pouca gente pega. E é bacana que é uma coisa que fica engraçada na história pela recorrência, né? Mesmo que você não saiba da referência histórica, eles contam tanto a mesma piada que fica engraçado. Sim, o Asterix tem muito humor de repetição. Uma das bases, tipo, todo álbum aparece o bardo amarrado num banquete final. Por acaso, não tá amarrado no banquete final, tem uma piada em cima disso. Não, ou ele tá sob a ameaça do Ordinal Alphabetix, né? Do Automatix, é. Ele tá sob a ameaça do Automatix. Ele diz, eu compus uma ode, tá o Automatix com um martelo, experimenta. Ele chegou a ser baseado em algum personagem da vida real? Alguém sabe alguma coisa sobre isso, não? Chateau Torix, eu acho que não. Uma vez eu ouvi que tinha sido baseado num cantor, pelo menos visualmente falando, num cantor francês. Difícil dizer, o único cantor francês bigodudo que eu conheço é o Georges Brassens, mas ele não tem esse visual. Se conversa, ele é moreno, ele era, né? Já morreu moreno, alto, gordo, não tem muito a ver, né? Bom, se era o cantor que cantava igual Chateau Torix, com certeza não fez sucesso, né? É, porque ele de fato cantava mal, né? Não era só o preconceito dos gaulês. Incidentalmente, já que falamos em termos visuais, o Obelix não foi baseado nele. Mas caro Gerard Depardieu é a encarnação do Obelix. É verdade. Gerard Depardieu, eu vi os primeiros dois filmes do Asterix. O Obelix e o Asterix contra César, que é uma história original, né? Na verdade, é uma mistura de várias histórias. Isso, aproveita vários personagens, né? Uma espécie de best-of, digamos assim. Ele é de 99, então já vão aí 15 anos quase. Ele é um filmezinho muito bem produzido, né? É o Chris Clavier, né, que é o Asterix. Christian Clavier, sim. Que era um ator até bem famoso, além do Gerard Depardieu. O Gerard Depardieu é muito famoso fora, né? Exatamente. Ele trabalhou muito com o Gerard Depardieu antes, principalmente comédias e tal. Mais tarde, os dois também trabalhariam na série de TV, minissérie de TV sobre o Napoleão, com o Clavier como Napoleão. Um ator bastante famoso na França. Só que ele ficou com medo de ficar estereotipado no personagem, só fez esses dois filmes. É, aí depois, no primeiro filme, isso eu achei bem interessante. No primeiro filme, eles têm uma estética bem de cinema, assim. Eles tentaram fazer um Asterix, de certa forma, realista. Já no segundo filme, que é outro diretor, de 2002, o Asterix e Obelix Missão Cleópatra, que é bem baseado no Asterix e Cleópatra, eles fizeram quase que uma transposição dos quadrinhos e do longa-metragem para filme, né? Ele já é um filme bem cartunesco, assim, até as roupas são mais parecidas com os quadrinhos, tudo. E aí eu não vi os Jogos Olímpicos e o A Serviço Sua Majestade, vocês chegaram a ver, não? Eu vi. Os Jogos Olímpicos é um filme fraquíssimo, mas que tem um mérito que não se pode negar. Eu tenho o Alain Delon no papel de Júlio César. Perfeito. Que é absolutamente fantástico. É espetacular. Infelizmente puseram o Benoît Poulvert, acho que esse é o nome dele, é um ator belga, no papel de Brutus, e ele é meio canastral. Principalmente esse filme, o principal defeito é que o Asterix e Obelix quase não aparecem. Mas ele é baseado no álbum Jogos Olímpicos ou... Ele é baseado no álbum, a ideia do doping, por assim dizer, como o centro da história e a forma com que eles usam para derrotar os romanos nessa tirada do álbum mesmo, mas penduraram tanta coisa em volta que ficou insosso mesmo. O quarto filme, que é o Asterix entre os Bretões, ele é provavelmente o melhor dos quatro. Caso vocês estejam curiosos, é bom saber disso. Ele realmente faz uma excelente adaptação do Asterix entre os Bretões, adicionar elementos do Asterix entre os Normandos. Aparece o adolescente, Pombas, qual é o nome dele? Cucadix. Cucadix, exatamente. Aparecem os Normandos também, em determinado momento eles são convocados pelos romanos para serem mandados atrás do Asterix. Mas, de resto, ele tem uma adaptação razoavelmente bem feita dos álbuns. Muita gozação. Não só em cima dos ingleses, dos franceses com os ingleses, mas também dos ingleses com os franceses. Assim, todos os estereótipos de ambos os lados são passados assim, checklist. Também tem seus defeitos. Não há nenhum filme do Asterix perfeito. E realmente há uma sequência que chega a ser, entende, constrangedora, que é o Asterix num bar tentando cantar uma garota. É porque o Asterix, isso é interessante. O Asterix, ele só vai ter um interesse romântico no La Traviata, eu acho, né? Sim, na verdade o Asterix se apaixona pela Falba lá também, no Asterix Legionário, não adianta de nada, né? O Obelix fica na friend zone, né? Não, eu acho que não é no. Eu acho que é no Rosa e o Gládio, que aparece um contraponto feminino pro Asterix, né? Que dá em cima dele, que eles começam a sugerir: ah, mas vocês são meio estranhos, vocês são dois solteirões, moram sozinhos, moram juntos, né? Essa piada é levada até o limite da paciência no longa do Asterix entre os Bretões. Tem umas boas sacadas envolvendo isso, mas no geral. E, curiosamente, o filme parece demonstrar que o Obelix tem muito mais sorte com as mulheres do que com o Asterix. É uma coisa muito esquisita. Essa é a parte mais estranha dessa adaptação cinematográfica. Mas o resto do filme é espetacular. Adapta muito bem o álbum, tem todas aquelas piadas com os ingleses e vice-versa. precisam ser feitas. Tá... O filme tá muito bom. Aparecer por aí, assistam. Jogos Olímpicos, podem pular. Como curiosidade, né? Os Jogos Olímpicos recebeu o Gerard do cinema, né? Que seria um equivalente ao Framboesa de Ouro. É o prêmio para os piores filmes do ano, né? Sim, é merecido. E qual foi o filme que recebeu o César, que seria o Oscar deles lá? É o Missão Cleópatra, né? De melhor figurino. Pô, eu já achei o figurino do Missão Cleópatra muito cartunesco, muito limpinho, assim, sabe? Muito roupinha colorida. É, mas o figurino da Cleópatra era super surreal. Foi criado pelo Liberatore. Atenção! Pra quem ainda não conhecia Asterix, eu acho que já deu pra dar uma ideia de quem é. Pra quem conhecia, com certeza queria pular no meio do papo. Ah, mas tem aquela cena também, aquele álbum. Mas eu acho que já prestamos aí o nossa homenagem devida ao Asterix e ao seu inseparável Obelix. E acho que é isso. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Alguma questão que ficou? Vale mencionar duas coisas rápidas. A primeira coisa, que o pessoal no Brasil pode não ter muita consciência, mas Asterix é a série de quadrinhos mais vendida do mundo. Eles venderam no mundo inteiro 360 milhões de álbuns. Vamos colocar a coisa de forma muito simples. Você pega todas as edições de revistas do Batman feitas nos Estados Unidos, soma todos os exemplares, você não vai chegar a 360 milhões. Meu Deus. Eles são publicados em mais de 80 países, né? Sim, são publicados em mais de 80 países, em tudo que é língua. Tem uma coisa curiosa, porque muitas vezes eles comissionam edições do Asterix para línguas que praticamente não são usadas para poder ter uma tradução nova. Então, por exemplo, aqui em Portugal saíram dois álbuns em mirandês, que é uma língua regional extremamente obscura aqui de Portugal, acho que deve ser falada por 1000 pessoas, tanto, mas lançaram dois álbuns em mirandês só para poder ter Asterix em mirandês, entende? Sim, só pra dizer que tem mais uma língua. E, bom, acho que a gente... Eu tava encerrando e eu mesmo deixei pra trás uma coisa importantíssima. Qual que é o futuro do Asterix hoje? Porque o último álbum do Uderzo, o Dixel caiu, e depois eles até chegaram a anunciar um concurso em que eles escolheram um desenhista que substituiria o Uderzo, porque ele já tá com 85 anos, né? Uma hora ele vai passar dessa pra melhor. A sucessão foi um pouco um caos. Depois da morte do Goscinny, o Uderzo não quis pôr ninguém mais no argumento, que foi um erro, na minha opinião, ficou sozinho na série e dizia que quando ele morresse, acabava o Asterix. Insistiu nisso durante muitos anos. Só uns 3, 4 anos, foi pouquíssimo tempo, é que ele chegou e disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou vender os direitos de publicação, né, do personagem para Hachette, que é a editora atual, que é a maior editora da Europa, caso estejam curiosos. Nem me lembro, tem negócios até no Brasil. Aí eles vão ter a permissão de publicar alguns novos se quiserem. Só que, para deixar a coisa, digamos assim, ordenada, ele próprio quis participar na escolha de sucessores. A disputa por argumentista parece ter sido bem forte na surdina. Um dos mais fortes candidatos era um cara chamado Arleston, que é o escritor do L'Enfance de Troyes, que é o homem que escreve a série mais parecida com Asterix da França, que é Trolls de Troyes. Mas no fim foi escolhido um argumentista muito pouco conhecido, que é o Jean-Yves Ferry, que já fez meia dúzia de álbuns. O álbum dele mais conhecido, que ele também desenhou, era um álbum chamado De Gaulle na Praia. Eu tenho esse. Mostrava exatamente o General de Gaulle na praia. Ele tem um tipo de humor que lembra um pouco do Goscinny, mas não é tão próximo quanto do próprio Arleston. Então é um pouco incógnito se isso vai funcionar ou não. O desenhista original que tinha sido projetado para substituir o Uderzo era um dos assistentes dele, o Frédéric Mébarki. Só que, segundo o próprio Uderzo, Mébarki, embora consiga desenhar bem os personagens, não sabia fazer a narrativa de quadrinhos. Ele era um desenhista de peças publicitárias, né? Exato, ele fazia ilustrações para publicidade e tal. Se o Uderzo fosse desenhar todas, eu nunca ia conseguir desenhar um álbum, né? E o Uderzo, tipo, até insistiu. O cara desenhou um álbum inteiro. O Uderzo começou a fazer correções, aí, em determinado momento, se eu for corrigir isso, eu redesenho um álbum inteiro. Eu queria me aposentar. Pois é, chegou pro Mébarki, olha, sinto muito, foi um prazer e tchau. E dessa vez eles foram atrás e encontraram um desenhista extremamente experiente, que é o Didier Conrad. Didier Conrad, ele já desenhou as aventuras do Kid Lucky, que é a versão infantil do Lucky Luke, e ele desenhava igual ao Maurice. Ele já desenhou o Marsu Kids, que é a versão infantil do Marsupilami, e desenhava igual ao Francan. Ou seja, ele é capaz de desenhar o que você quiser. Ele emula o estilo dos outros artistas. Exatamente. Eu tenho um estilo muito parecido com o do Francan, mas ele é capaz de emular os outros desenhistas sem grande dificuldade. Ainda não apareceu nenhum exemplo de arte dele para o Asterix para a gente poder dizer se ele é capaz de emular o Uderzo, que não parece ser fácil. Não há nenhum desenhista parecido com o Uderzo nem na França. Mas o Uderzo diz que ele é o cara... Vamos ver, né? Eu sou grande fã do Didier Conrado, devo dizer, mas também não sei se eu consigo desenhar igual o dele. Inclusive, o Pedro mandou um link aí com um vídeo do Uderzo apresentando os dois aí. Vamos colocar o link no post aí para quem quiser ver, conhecer os caras aí. Eles até fazem uma arte, né? É bem legal. Sim, vale dizer que, curiosamente, tanto o Ferri quanto o Conrad são, ao mesmo tempo, argumentistas e desenhistas em outros trabalhos que eles fazem. Nenhum então dá deles, pra dizer que eles vão ter assim, uma colaboração, né? Não vai ficar um só com roteiro, o outro só com desenhos. Né? É, de certa forma, o Asterix era também uma colaboração. O Uderzo dava muito pitaco em como fazer o visual da história. O Goscinny, já vi roteiros do Goscinny, são super organizadinhos. Ele botava descrição vaga da cena e diálogos. Como o Uderzo montava isso, ele nem se metia e, francamente, tinha toda a razão. Nem precisava, né? Fera nisso. Mas não sei como é que vai ser a colaboração dos dois. Tem que ver que ambos os dois têm um grande talento, tanto como argumentistas quanto como desenhistas. O Conrad é espetacular em gags visuais. Ferri também consegue desenhar bem, deve ser capaz de escrever uma cena. Isso pode ou dar um resultado muito bom ou pôr os dois brigando do início ao fim do álbum, não sei. Gostaria de descobrir quando a coisa sair. Mas sai este ano, vai ser as tempos entre os pictos e imagino que deve envolver muitas piadas com os escoceses. E sim, Portugal ficou ainda não visitada pelo Asterix. Mas tem um personagem em algum álbum que é um português, né? Que eu lembro que eu li em algum lugar que o próprio acho que foi o próprio Goscinny que falou que criou esse personagem porque, segundo ele, os portugueses eram um povo mais assim, aprazível que eles tinham conhecido, alguma coisa assim. Capaz de ter sido. Ele retratou a gente da Europa inteira, ele viajou pela Europa inteira quando estava trabalhando na série, mas, enfim, pode... Apareciam os portugueses ocasionalmente escravos no domínio dos deuses, por exemplo, mas nunca houve um personagem português marcante, como havia, por exemplo, no Tintim Oliveira da Figueira, personagem português marcante. Vamos ver se isso muda algum dia, né? Não é possível. Algum momento, um argumentista com falta de ideias vai mandar eles para Portugal. Não é possível. Já mandaram para Espanha, foram, né? Já foram para Espanha, mas os espanhóis e portugueses são bem diferentes. Vamos ver se dessa vez a coisa... Mas eu tenho a impressão que ainda vai haver um Asterix entre os eslavos antes, com eles indo para a Rússia. Certeza absoluta. Só queria saber se o Pedro podia falar um pouquinho, se ele conhece, do Parque do Asterix, né? Que eu acho que é uma coisa que, pra gente aqui no Brasil, é uma coisa bem desconhecida, né? A gente sabe que existe, mas aqui no Brasil é muito Disney, né? A gente pensa muito parque temático, assim, pensa em Disney e tem o Parque do Asterix lá, né? Pois, mas esse eu, infelizmente, nunca fui. É, então deixa quieto. Lançar montanhas de merchandising do Asterix por todos os lados, mas também não é só do Asterix, né? Também de muitos personagens que vocês não conhecem. Bonequinho do Marsupilami com cauda tipo... Como é que é o nome que se dá pra isso? Flexível. Flexível, sim. É, articulado e tal. Articulada, perfeito. Articulada, cara, isso vende em qualquer lugar. Eu sempre achei o Marsupilami meio chato. Tinha um desenho dele que passava aqui no Brasil, não me lembro que canal. Ele falava ou não falava? Não me lembro, eu me lembro dele. Marsupilami, não me lembro se ele falava. É o amarelo, aquele com pintinhas... Sim, sim, com o rabo enorme. Não tem como errar, eu tenho uma cauda enorme capaz de fazer um monte de coisas. Mas, tipo, havia um desenho da Disney em que ele falava que o desenho é detestável. É, eu acho que era esse, que era no Disney Channel que eu passava. Sim. Provavelmente. É, agora, eu lembro desse desenho também. Há um outro desenho, digamos assim, sim, esse Marsupilami mesmo. Há um outro desenho europeu que não é tão mal, mas também não é grande coisa. Vale dizer que uma notícia que não deve interessar a ninguém, mas eu adorei. a Deep Week, que é a editora dos Spirru, que é a série onde apareceu uma Spilani, comprou a Massu Production, que é a dona dos direitos da obra do Francan, e agora ela vai poder pegar o Massu Spilani e botar ele de volta nos álbuns do Spirru, que é o que todo mundo sempre quis ver, porque as histórias solo do Massu Spilani são detestáveis. Sabe qual é a melhor história solo do Massu Spilani que eu já li? Que eu já vi, quer dizer? O filme que saiu esse ano. Os álbuns, eu tenho tipo uns 30 álbuns, passou um monte de cobras do quadrinho franco-belga no argumento, Michel Gregel, Yann Le Penitier, ninguém consegue acertar. A porra do personagem nasceu pra ser coadjuvante. Imaginem uma série estrelada pela ideia fixa. Não rola, não chega lá. Imagina uma série estrelada pelo John do Garfield. Pois é, não rola. Então fica melhor com o Massu Spilani como coadjuvante do Spirru e o problema tá resolvido. Eu só queria falar, Bruno, para quem tá ouvindo a gente aí, acessar o nosso site, que nós vamos ter aí um top quadrinho especial sobre o Asterix, com as melhores histórias, né, na opinião da equipe, né? Então, se você não conhece tanto assim de Asterix, quer ter uma ideia melhor assim do que ler, do que começar a ler, tal, então acesse lá o nosso site para ter essa dica aí. Vai ter um top quadrinho aí nosso com as melhores aventuras do Asterix aí para você conhecer. E é isso aí. Se você gostou, não conhecia, passou a conhecer, já conhecia, achou que faltou a gente comentar alguma história ou algum personagem, o espaço é seu. Aí nos comentários do post, no Facebook, no Twitter, por e-mail. Já sabe o esquema, né? Então tá. É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Desculpa qualquer coisa. E como vocês já podem ver, mais uma vez nós temos o nosso enviado especial na Europa, especialista em quadrinhos, Pedro Jarvis Bolsa, que está aqui para nos ajudar. Não, não sou mordomo dos Vingadores. É que eu leio rápido aqui, desculpa. É isso aí, muito obrigado por ter ouvido até aqui e desculpa qualquer coisa. O Vitor sempre não desculpa qualquer coisa. É o bordão, né, cara? Mas depois do Y não tem que pedir desculpa, né? Porque, olha, potencial pra esse aqui ter ser polêmico, né, daqui a pouco.